sou Vitor, campeão. Rimadeu, convida, com saída, competente, admirei, assumi e errei. Rimador, convida, com saída, competente, admirei, assumi e errei. Observo, olhando, sistema estragado, talento, forjadura. Surpresa, alforria, aprenda, confusão, sutileza, prolonga, contenda, contrair, periferia, sem remédio, Unimed, Submed, loucura, radial, candidatura. Desenguerra, ressurreto, salvou do calabouço, reluta, tesouro, convidou humanidade, não te escuta, atento, te chama, B-boy, DJ, se importa, abrindo detenção, John Hay. Alô, alô, todo mundo ouvindo aí? Primeiramente, satisfação, festa de b-boys, tem muito MC que não respeita o break, mas os MCs aqui respeitam porque é cultura hip hop, é quatro elementos. Aí DJ, na sua mão. Aham, aham, olha só. Faço com amor, faço por paixão. Tu é b-boy, então rala, cai no chão. Porque aqui é lugar de MC e a poeira já vai sacudir. Presta atenção, aqui não tenho dó. Não trouxeram o Chitãozinho, mas trouxeram o Chororó. Beleza, é tudo nosso, rap verdadeiro. Faço aquilo que eu posso, rap bom. Faço a minha prece, Ralph MC, vê se não se esquece. Fui na cidade dele e fiz jus. Trouxe o troféu, campeão do Dus. É de São Paulo, então é nós. Eu sim admiro b-boys, mas meu talento é tipo assim rimático. E o meu dom com certeza é prático. Ao lado do DJ que vai riscar, na MK eu posso me inspirar. Desse jeito tá tudo bem, minha rima vem e vai além. Velocidade a mais de 1000, tá no vinil. Isso aqui tio é Master Grill. Bota a mão pra cima, vou passar. É sua vez, pode chegar.